você pensa sobre o resultado das eleições? Se soubesse que esses candidatos para prefeito, governador e deputados ganhariam, teria votado em branco. De acordo com a lei, votar é um direito e obrigação de todo cidadão. Eu sei. Mas os candidatos que concorrem às eleições são cada vez mais ineficazes. Isto não teria se tornado assim se os eleitores tivessem se interessado mais pelas questões que confrontam nossa sociedade. A economia, o bem-estar das crianças e a poluição do meio ambiente. É pedir muito a todos nós que nos mantenhamos atualizados em tudo isso. Se você tivesse se candidatado, teria saído ganhadora e poderia ter motivado as pessoas a levantar sua voz e atuar.